5, Jetstock 3, Juan 0 com 3, nós. Pegou ainda, tá? Ingresso à direita, aposta alinhado na 35. Fox Serra Novembro, decolado aos 35, controle 0935, bom dia. 0935, bom dia, senhor. Fica autorizado a Linhares decolar, da 10, vento 030 graus, 042. Zero from the file, 01. Heavy, ready for the contact. Roger, maintain holding point, Lufthansa 501. Lufthansa 501, maintain holding point. Lufthansa 501. Ponte para dar um 0 todos, 8 9 5, 9 0 5. 95 no 0 no 5 QNH 62 no ano. Alf Yankee Hotel. Autorizado, rebol que reporta no término, portão 01. Alf Yankee Hotel, rebota no término, portão 01. Olha, eu preciso de pelo menos mais um minutinho, tá? Sem problema. Beleza, aí ao colega do, da Gol aí, jogou até, mas não é um exagero assim, não. Como a terra tá molhada, entrou muito, muito bloquinho de terra, tamanho de uma pedra portuguesa, tem muito mais na lateral do que na parte central. Tem esse gradão que tá lá na frente. Bom voo aí pra vocês. Valeu, bom voo. Azul 2, 7, 8, 3. 3. Vou manter a ponta de espera, que vou no 093, mantém a ponta de espera. 093, mantém. Azul 2783, decolado 53, chama o controle, 1935. 1935, 2783. Tô em Salvador, Massarino 2229. O vento 050 graus, 06 mais. Livre pouso, ano zero. Considere a pista aí molhada. É como se você pousar, o senhor avalia pra gente. O 747 decolou e jogou um pouco de terra na pista, mas segundo aí a nave decolou à frente, tá, não interfere aí não na operação. Positivo. Passamos sim, gravação travada, pessoal. Estamos, passamos as condições da pista por mais pouso. Salvador, Azul 4958, ILS 10, visual. 4958, número 2, fechou a aproximação, voz pista livre. 4958. Tirou a aproximação, 58. central está úmida. Ok, pista úmida, no solo 5 sétimos, solo 219, grato, passarinho 2219. Beleza, não tem terra, pedra, nada aparente. Nada, tudo bom. Já. Bom dia. O 4958, aí pista úmida, no centro, parte central, livre pouso, não no zero. 040 graus, 049-4958, aí. 4958 em livre pouso no zero. O Gol 093 após o pouso do ATR, a linha aí mantém, não no zero. Deixa a pausa terra ali, mais acesso, 093. Solo 59, chama o solo 219, 49, 58. 19, é. Solicitando autorização de reboque na posição remota 14 para a posição gate número 8, pátio principal. Após direto Aira, onde modifica, prossegue com o controle 1-9-35, acena 5-1-1-1, grave total. Decolado 04, meu controle em 1935. Tá, 354. Vitor, teu Delta no tráfego vai informar, pouso a critério, por conta e risco na Rimarcha, chame no solo controlado. Autorizado pouso, conta e risco, chamará a controlada em Rimar, o Vitor até lá. Considere o solo aos 15, frequência livre, bom dia. Ok, autorizado o táxi, repete para ingresso da aula 7. Bravo, Victor Tango. Alinhar e decolar da aula 7, 100, 050 graus, 05 graus. Controle 1 no 9, 35, acena 5134. 1935, transforme 5133. Tá, puxa você. Canal 2223. Brasília, nível 360, e a pessoa no Sérgio, até Fox, Romeu Mike, vai direto. Decola pistão no zero, curva direita, saída da bomba, telefone, controle 1 no 9.35, acena 5072. 7 passageiros, ok. Está livre o táxi, eu tenho intercessão, reporte para ingresso. Autorizado o ingresso, agilizando o táxi até a cabeceira, reporte para decolagem. Eu tenho 757 para ingressar na final ILS, então por gentileza agiliza o táxi para decolagem. Então assim ou seja, a linha decola da interseção 050 graus 049, força aérea 251. Olha 2561, decolada aos 26, chama o controle número 9.3511. 7935, pode ir, obrigado. American 239, with you on the island runway 10. Welcome 239, report runway in sight. For runway in sight, American 239. 7597, via parte principal Índia, com espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, agora um bom voo. Obrigado, é um bom dia. Okay, clear to land runway 10, the wind is 060 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, American 239. 092, autorizado pouso, pichão 0, vento 060 graus, 05 nós. Entre pouso na 0, voo 0, 1759, declarado aos 34, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, 7, 4.